14-1935, 1162-59, muito obrigado, senhora. Todos uma boa noite e bom trabalho. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, 8-6-6-2-5-9. 6259, boa noite. Contato radar na decolagem, saída da Eule da Monte, ela suba para o 360. Contato radar, sobe 360 da Eule da Monte, para Ocean, 6259. Ponto 06, controle. Minuto para a posição Conge, serviço da área encerrada, chama agora da Caju, em 120 do Small 3, bom voo. 1203, Seu Delta, vento em Salvador 140 graus com 7 nós, altímetro no 012, é passo solo controlado em Rimar. Passo no solo, controlado, Vitor até o Delta. Leio 2, chama 259. O 2715, solo 37, livre à direita, solo 12, um decimal 1. E aí, livrando a direita, solo 211, 2715. O Salvador, azul 2715, livrou. 2705, boa noite, taxi via Alfa, reporte Alfa Quilo para o Pátio 3, controlado, atento ao sinalizador. 7 Alfa e Quilo, Pátio 3, 2715. Para o táxi. 645, 62. Sim, obrigado, boa noite. Para o táxi, 645. São 3858, boa noite. Esse é a identificação para chegar na área autorizada por hoje, TAP, descendo para o 050. Alpha 081, Salvador Control. The present side direct to Duna intersection and descend to 3000 feet with no restrictions, QNH 1012. Direct to Duna intersection 3001012, Europa 081. Paulo Salvador, é o muito boa noite, Azul 2591, no sentido da formação Uniforme, com a pré-autorização Vitória. 2591 no Uniforme, confere, já foi autorizado para Vitória? Para o táxi chegou no 645, 1-3-8 a bordo, 3-30, Serra Campinas. Tubitaxi, parte 1 no Índia, com espera de 35.012 no ajuste, boa viagem, no 645. No Índia, 18. Paulo Salvador, boa noite, azul 2598. Pronto, quatro, 2591. Salvador, boa noite, com 1866, copiou o uniforme. Está atingindo 160 na proa de Mari. Toma 866, senhora identificação, chega da Mari, desce e mantenha o 0620, reduzindo para 2509. 060, 2509. Centro de Recife, no 251, em caso de falha, no 3325. Centro Recife, 1251, 3325, 1-6259, uma boa noite, bom trabalho a todos, senhores. Boa noite, igualmente, bom. Obrigado. Delta 081, Sanitary 2000, cleared ILS X-ray, runway 10, com established. Sanitary 2000, clear ILS X-ray, call established, Europa 081. No 645, ponto de espera pronto. No 645, a linha decola dando 0, vento no 40 graus com 8 nós. A linha decola, 645. 2309-3285. Fortaleza, é o Papa, Alfa Marinos, da Porto para o Taco, com 04 a bordo. Com 3 horas e 30 de autonomia. 3 horas e 30 de autonomia? Positivo. Gente, é o altímetro 1012, Livitar, chama para ingresso. Livitar, chama ingresso, não, certo. Alfa Marinos. Pelo 645, decolado 245, controle 19 decimal 35, bom voo. 1935, boa. Controle, uma boa noite. É o Gol 1645, decolou na Dael, cruza 1600. Gol 1645, boa noite. Contato radar na decolagem, saída da Elida de Deve para 360, voando líder. Voando líder, presente o 1645, grato. Pode prosseguir na descida? 2585, desça para 3000 pés em inscrições, hoje destino 092. 3000 no 092, 3858. Voo no 866, sem inscrições de altitude, desça para 4000 pés, hoje destino 092. Inscrições para 4000, hoje destino 1012. Voo no 866. Possível, 1645 solicita BDEV. Boa tarde, coordenação. Em princípio, mantém a pista da 6, no 1645. Excelente. Do ingresso sapateado e pronto. Ouvir? Do ingresso sapate alinhado e pronto. Ah, vai, é a porta alinhada e pronto. Possui a nossa autorização para a vitória? Está ciente da informação e uniforme. Ok, tá autorizado, Vitória. O nível 160, via Golf 677, decola da 10, curva à direita, saída coral, controle 19.35, o transponder 5541. Autorizado, Vitória, no nível 160, perfil a subida coral, decola da 10, curva direita posta. Recepta a aerovia Golf 677-5541 no transponder. Controle saída em 1-1935, azul 2591. Correto, chama puxa estacionamento, azul 2591. Tomara puxa estacionamento, 2591, agradeço. É. 1866, reduz a velocidade para 2009. 2009. 12. 12, 12, clear to line 10, passengers 1. Após a decolagem, tem condições de ajustar a navegação para fazer o cruzamento sobre o aeródromo acima de 3000 pés? Positivo. Excelente, ajuste a navegação, aguarde autorização para a decolagem. Mike Lima, livre decolada 17, atento à estrela de turbulência, vento no 30 graus com meia dúzia de lança. Livre decolada, Alfa Mike Lima. Detonar 5, muito obrigado, DH. Oito meia meia, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, sistema zero, reporta no localizador. Daniel, reportar e localizador. Um 3325. 251, 3325, obrigado, boa noite. Boa. Cima, decolado 51, nova instrução do controle, agora inicia a curva após 3000 pés. Controle 19, decimal 35, com voo. 1935, vai manter o eixo até 3000 e iniciar a curva 3000, ó, mais limpo. Afirmo, bom voo. Obrigado, bom serviço. Passageiro 81 on the ground at 51, vacate to the right, ground 121, decimal 1. 121, decimal 1, boa noite. Boa noite, Europa, passageiro 81. Europa 081, clear taxi via Alpha Juliet Gate 10. Alpha Juliet Gate 10, Europa 081. Observador, boa noite, Bruno 705, certidão de informe, posição 02 para Galeão. Chegou no 705. Autorizado o Galeão, nível 360, via P9B857 até Molson. Decola da 10, curva direita, saída da El, transição, ou melhor, da El, Leda, e após Leda, Irume, para interceptar o P9B857. O controle 119.35 e o transponder 5007. Autorizado 360, UPA novembro 857, depois Moço. Saída da 10 com curva direita da El, Leda, Irume, interceptar a aerovia. 5007, transponde o controle 11935, voo no 705. Correto, voo no 705, chama por gestionamento. Vai chamar. Torre 1895, bom pouso. Obrigado, bom pouso. Polo 121, decima 1. Nível, vial peso Luno 0 até Taubaté, decola da 10, saída da El, transição Motiva, controle 119.35. Transponder 5024. Guarulhos, é o 360-110, Israel, Monte, Rapunzel, 10, Taubaté, 193, 024, gol 2043. Correto, gol 2043, chame, puxa, acionamento. Camarada. Salvo Salvador, boa noite, é o TAN 3858 na Alfa, na sua escuta. Boa noite, TAN 3858, táxi em frente, Alfa, Juliette, portão 5. Alfa Juliette pro 5, TAN 3858. Brasil 010, ciente dessa para 2000, sem restrições, Liz Juliette, reporta no localizador. 2000, sem restrições, Liz Juliette, carga 3, 010, reportará. 3010, forma justa, 012. 012, carga 3, 010. Joga a frequência. Recebe agora gol no 866. A mesma coisa, um ruído está incomodando demais aqui, né, na cabine. Vou passar para a frequência do solo, ok? Gente, falou hoje, opera em 121 decimal 1, está com livre pouso, ventando 40 graus com 8 nós, altímetro no 012. Gente, sempre que você solta o microfone, o ruído aparece, ok? Gente. Meia final curta, trem baixo travado. No 866, livre pouso. Não, no 0, vento 140 graus, 8 nós. Gente, livre pouso, pista 10, boa noite, 310 da presente, chama a Torre Salvador em 11895, apenas para teste de frequência, após já torne para o mesmo. Salvador, espera 6310. Espera 6310, como recebe? Gente, recebe algum ruído junto com a transmissão? Muito grato, chama novamente, controle 19 decimal 35, até daqui a pouco. Ok, prossiga na chegada, reporta com estabilizado. E a mesma não apresentou nenhum ruído na cabine, ok? É, apresenta aqui mais perto, eu vou passar de novo aqui pra ver, ok? Ok, chame a torre para um novo cheque. Pois sim. Torre gol no 866 para cheque na 1895. No 866, como recebe agora? Agora dá licença, 100%. Gente, pode ter sido alguma rádio ali no trecho da final. Ok, muito grato. Só 121 decimal 1 novamente. Meia meia, grato pelo cheque, chama só 121 decimal 1. Gente, torre 1895, bom pouso. Valor, 6310, check o trem, livre pouso no 1-0, vento no 40 graus com 8 nós, altímetro no 0, no 2. 1-0, 1-2, reportará com baixa tramada, 6310. Gente. Sala travada, senhor 63, vamos lá. Gente, livre pouso no 1-0. Pouso no 0, senhor 63, vamos lá. Salvador, voo 0, 9, 6, 7, 9, 9, chegada mar e desse mantenha os 50, voo de TAP. Sete, oito, um, prossiga. Autorização nível 80, conquista? 2781, pra qual horário, pá? Da direita, solo 121, décima 1. Direita, 21, obrigado. Estacionamento, voando 705, posição 02. Chegou no 705, está autorizado e chame táxi. Olá, Oxenário 6310, ligou na sexta. Oxenário 6310, táxi de Alfa e chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Oxenário 6310. Sala azul 2781. Prossiga. O plano está para 2336. Ok, 2336. Aguarde só um minutinho e já já voltamos com a cópia, o 2781, né? Na sua escuta. Boa noite, 3662, ação, informação de volta. São 3662, acione a identificação, chega da Mari, desce e mantenha o 050. Mari, 050. Gol 1096, sem restrições, desça para 2000 pés, ajuste 1092, autorizado ILS, Express, na 0, reporta no localizador. São 3662, reautorizado para 3000 pés, ajustado no 0 no 2. 3662. Aguarde a saída do Boeing da Gol, que está efetuando o pushback. Pronto para o táxi, voo no 705, com 141 na morte, autonomia de 4 horas e 7, apenas Florianópolis. Voo no 705, autorizado táxi à direita, ponto de espera da 10, 1895 a torre. Direita, 1895, voo 705. O Oxené 6310, via Juliette, portão 01, autorizado táxi. Autorizado táxi para o portão 01, Oxené 6310. Sala Gol 2043 para postar de acionamento. Gol 2043 autorizado, chama táxi. Câmara para o táxi, Gol 2043. Do 2781 no solo. Você escuta? Ok, comandante. Eu chequei aqui com o operador da IS Salvador. O plano original do repetitivo é para 21h43. Porém, no sistema deles aqui não consta nenhuma apresentação de plano posterior a esse horário aqui. O único plano que eles possuem lá é de 21h43. E seria o que já se encontra vencido, né? Esse plano de 2336 que o senhor informou, o senhor apresentou, a companhia apresentou ele em alguma sala IF que não é de Salvador? Nós vamos já confirmar, ok? Yes. Boa noite, voo 705, no ponto de espera da 10, pronto. 05, a linha decola da 10, vento no 40 graus com 7 nós. A linha decola da 10, voo no 705. Voo 2043 para o alterno, 1186 após 4:45, alterno Brasília. Ok, voo 2043, está livre o táxi pelo pátio e Índia, ponto de espera da 10, 1895, a torre. Pátio Índia, 1018, 95, voo 2043, boa noite. Boa noite. Bruno 096, torre 1895, com pouso. 2935. Para o 5, decolado 114, controle 1935, bom voo. 1935, boa noite, voo 9705. Voo Salvador, voo no 096. Voo 096, boa noite, repacto externo. Para 1095. T05, boa noite, contato radar na decolagem. Vigilância, está autorizado, já atualiza. Confirmando, autorizado, voa letra da presente, voo no 705. Prossiga, 2781. Nós já estamos em contato com a companhia, se tiver uma posição, chama a gente, por gentileza. O 362 pode descer para 2000 e o LS? Afirmo, desça para 2000 país, registrado no 02, visa LS e reporta no localizador. 2000, reporta lá no localizador, 362. E eles já estão cientes lá da situação do plano? E assim que a companhia providenciar a apresentação do plano, a gente recebe aqui e paga a cópia do senhor. Obrigado. Nada. Meia, cheque o trem pouso autorizado no 0, vento no 30 graus, 8 nós. É, autorizado pouso na 10, com 096, batendo na 10. Oi, boa noite, voo 2043, ponto de espera 1 no 0. Bateu ponto de espera, 2043. Mantendo. Tráfego Salvador, é o azul 2591. 2591 do azul, prossiga. Mestre, nós estimamos iniciar o nosso pushback em aproximadamente 5 minutos. As nossas instruções continuam as mesmas? Positivo. A mesma autorização paga, ok? Muito obrigado. Nada. Alinhar e manter, capiteiro no zero. Alinhar e manter no zero, controle 043. A companhia informa que tem o número do SL Tango India Whisky 338. Chegou no 096, táxi via Alfa e Juliette, portão 9. É só confirmando, azul 2781, QSL Tango, India Whisky 368? 338. 338, ciente, eu vou passar aqui aí assim, o QSL, pra ver se agiliza lá, ok? Valeu, obrigado. Foi 3662, continue na aproximação, aguarda a autorização de pouso, ajuste 9092. Guardando autorização 3662. Salvador, voo 9973. Voo 973, aguarde um minuto, cópia. A saída é da Euleda e após Irome. Euleda e Irome, obrigado. No 705, Recife no 251, secundário no 3325. 251, alterna 3325 ou no 705, boa noite. Ocorreu um equívoco aí entre o DOV da sua empresa. Ele apresentou uma DLA com plano vencido, ok? Isso aí não é permitido pela legislação. É, conforme o horário de 21h43, o correto é o senhor apresentar um plano. Esse QSL aí provavelmente tenha sido da DLA, só que o sistema não aceita. Ok, então eu vou falar com a companhia. É bem mais rápido se o senhor apresentar um plano. Ok. Vic antes da esquina. 2043, contato radar na decolagem, saída da L da Montiva, suba para o 360, Vando Lida. Vando Lida, 360, 2043. Salvador, muito boa noite, Sideral 9973, formação Unicórnio. Sideral 9973, aguarde cópia, saída árvore, Alefa. Árvore, Alefa, guarda. Nossa, as três cópia. Prossiga. Autorizado Confim, o nível 360 via Amper Zulu 21 até Deporte, depois direto. Decolagem da 10, curva à direita, saída árvore, após Elefa. O controle 19 decimal 35, aguarde o código transponder. Confirmo 360, Azul 21, até depósito, depois direto, pista 10, curva direita, árvore elefa, 0935, aguardando. Correto, o Sideral 9973. Solo Salvador, o Azul 2591, pronto para push e acionamento, pátio número 3. Autorizado, 2591 da Azul e chame táxi. Chamada para o táxi do Azul 2591. Voo no 973, cópia. Nossa escuta, prossiga. Autorizado Galeão, nível 360, via UP November 857 até Moço, decola da 10, saída da El, Leda e após direto Irune, controle 1935, aguarde o código transponder. Oi, Oscar, Fox, Fox, Leda, depois voa Irune, decola da 10 e o controle. 19, correto, voo no 973. Salvador, boa noite, na 3662. Na 3662, táxi via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette para 03, na 3662. Rodou o Gol 2043, possibilidade de voar Motiva, senhora. O Gol 2043, por gentileza, coordena com o centro Recife, em 1251, no secundário, no 3325. Bom dia, boa noite. Boa. 61. 5061, transporte Gol no 7, ou no 963. Correto, só chamar para o push acionamento. Entendi. Solo, Azul 2781. 2781, prossiga. Temos um novo QSL, Tango India Whisky 364. Ok, 364, Tango India Whisky 364, esse deve ser o novo QSL do plano completo. Aguarde só um momento na escuta, assim que o plano chegar eu chamo o seu para cópia. A saída é Argo Elefa para conquista. Sente na sua escuta, o 2781. Solo, Azul 2591, enquanto está pronto para o táxi. 64 no POT, autonomia de 4 horas e 30, alternando Galeão. Azul 2591. Azul 2591, táxi em frente, via pátio 3, principal e Índia, no ponto de espera da 10-1895, a torre. Para informação, o Airbus da TAM está ingressando agora no pátio, vai para o gate 3. Ciente visual com o mesmo, mate 3, mate principal, no ponto de espera chama 218-95, azul 2591. Salvador, azul 2795, centro da uniforme, boa noite. 2795, boa noite. 795, copiou? Negativo. Acione a identificação para a chegada bom, se voando por hoje a Lagoinhas, descendo para o... Ok, cumpriu a chegada ponta, eu vou no cumprir hoje a Lagoinha. Após não ter informação, foi cortado, ok? Sente. Olha o nível para a descida do descendo aqui, nível azul 2795. 2795, autorizar a descida com a zona ideal para o 050. Ótimo, para a zona ideal 050 autorizada, 2795. Que a transmissão do último tráfego que modulou o solo foi intermitente. Não compreendi a matrícula. Ok, Oceanário 6310, informação em curso uniforme, livro de voo 390 para Recife. Ok, o Oceanário 6310, eu tenho autorizado aqui o 350, o senhor aceita? Será aceito 350, 6310. Ok, está autorizado então Recife, nível 350, via UP Zulu 17. Decola da 10, curva à esquerda, saída pouca, transição Caju, controle 1935, transponder 5047. Era curva à esquerda, pouca, transição Caju, 1935, controle 5047. É o transponder. Correto, o Oceané 6310, chame por estacionamento. Encontrará 6310. Informação Salvador, boa noite, Otan 3258, informação em uniforme no 05, pronto para a cópia. Salve, boa noite, está passando isso, que é da Otan? Otan 3858, aguarde um instante, cópia. 858. Salvador, o azul 2591 vai precisar novamente voltar para o gate. Ok, 2591, retorne à posição no Pátio 3. Vai retornar à posição, agradece, azul 2591. O Papatango Whisky Quebec Hotel, aguarde cópia, o senhor está na Aerostar? Aerostar, aguardei, o senhor tem apenas a subida? É, da El Transição, Mótiva. Muito obrigado. Nada. Aerostar, 9973. Ok, o Sideral 9973, ainda em contato com o Centro Recife, não possuímos ainda o seu código transponder, aguarde um minutinho na posição. Salvo, web 2781. 2781. Já responde, claro. Ainda negativo. Aguarde só um instante na escuta que eu vou checar com a IF se eles já possuem lá, ok? Oeste Fox, visto para 2.600 inscrições, desde China 012, Prode Duna e LS X-Ray. Dona Zero, reporta no localizador. Chama-se Prode Duna, portal localizado. Sideral 9973, livre o push e acionamento no pátio 3. Para informação, temos uma TR da Azul que está parqueando aí na posição, praticamente no ponto médio, creio que a 4 ou 5. Fique atento, tráfego, ok? Positivo, estou autorizando o push, atento, aguardando o transponder, obrigado. O transponder é o 5065, Sideral 9973. 5065, push, autorizando a sua frase. Então, 3858, cópia. Siga, senhor, na escuta. Autorizado, Fortaleza. O nível é o 370 via Ampesulu 19 até Bangu, após conforme o plano apresentado. A decolagem é da 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Frote. O controle 19.35, transponder 5053. Autorizado nível 370 para Fortaleza, Brizulu 9, Bangu e após conforme rota do plano apresentado. Decola da 10 com curva esquerda, perfil da Momo, Frote, controle 1935, aciona 5053, tá 3858. Correto, tá 3858, chame pushback acionamento. Chama pronto. O Papatango Whisky, Quebec Hotel, cópia. Confirma. Autorizado Congonhas. Nível 380 via Upezulu 10 até Pubave, Upezulu 16, Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, pós conforme plano apresentado, decola da 17, saída da El, transição Módiva, controle 19.35, torre 1895, transponder 5045. Ok, senhor. Por gentileza, efetuamos um sua Brasil. Nosso destino agora é Guarulhos. E eu acho que o senhor ainda não recebeu o nível 380 e o nível 10 até Tango Bravo Eco. Ok, então o destino Guarulhos agora. O cotejamento está correto. Aguarde a coordenação com o Centro Recife, o Whisky Quebec Kilo. O Whisky Quebec Hotel. Ok, Quebec Hotel, cliente. Nós apenas gostaríamos, o transponder vai permanecer mesmo? O transponder é o 5045. Ok, então nós vamos só aguardar sua autorização pelo centro e o cotejamento foi correto, então. Muito obrigado. Nada. Taxi será 1973, está com 2 a bordo, 4 horas de economia, alternando o barulho. Gente, Sideral 9973, táxi em frente, pátio 3, principal, Índia, ponta de espera da 10-1895, a torre. Pátio 3, Índia, principal, Índia, 1895. O azul 2781, cópia? Copia 2781. Autorizado, conquista, o nível 200, decola da 10, curva à direita, Arbor, Elefa, é a saída. Controle 1935, transponder 5567. Já está pronto para o push? Está pronto o push, o azul 2781 autorizado 200, decolada décima, curva à direita no perfil da Arbor, Elefa 1925, é o controle, confirme o transponder. Eu transponder 5567, controle 1935. 1935, controle 5567, transponder azul 2781, pronto para push e acionamento. Correto, cotejamento, autorizado, puxa acionamento, azul 2781, chantax. Somará 2781.